agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, promoveu nesta semana um ato público no qual os candidatos a deputado estadual e federal com título de eleitor em Foz e no extremo oeste paranaense firmaram um termo de comprometimento com as propostas apresentadas pela comunidade local representada por seus diferentes setores. O trabalho do CODEFOS tem como base um diagnóstico que levou em conta o perfil da economia iguaçuense, que aponta a predominância dos setores de turismo e logística como geradores de empregos diretos e indiretos na cidade. O objetivo dos integrantes do Conselho é elaborar um planejamento a médio e longo prazo como forma de orientar o desenvolvimento da cidade no período de 15 a 40 anos. Nesta eleição, em especial, os candidatos estão indo a eventos e assinando vários termos de compromissos, muitos deles, inclusive, contraditórios entre si. E é por esses e outros motivos que o eleitor deve estar atento e analisar muito bem qual o verdadeiro comprometimento de quem pede seu voto com aquilo que é realmente necessário e importante para o desenvolvimento do município e da região. No nosso atual formato de eleição, costumamos dar mais atenção à disputa para presidente e governador do que para senador, deputado federal ou deputado estadual, mas vale lembrar que tão ou mais importante que o voto para presidente ou governador é o voto naqueles que vão nos representar no legislativo, fazendo leis e, pelo menos em tese, fiscalizando os governantes. Muita gente, porém, além de escolher qualquer um, sem pesquisar o passado, o presente e as propostas, sequer lembra de quem votou na última eleição. No caso do turismo de Foz do Iguaçu, não deixe passar essa oportunidade, averigue o que os candidatos de Foz têm a dizer e faça sua parte no processo eleitoral, até mesmo para poder cobrar em caso de omissão, descumprimento ou amnésia, aquela amnésia que costuma tomar conta de muitos políticos tão logo terminam as eleições. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook é o facebook.com/cbnfoz e também interaja conosco através do site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 30 de agosto de 2014, bom dia! Foz do Iguaçu terá mega centro cultural projetado por Oscar Niemeyer e acesso direto pela Avenida das Cataratas. Vereadores de Foz do Iguaçu aprovam legislação que regulamenta serviço de táxis na Terra das Cataratas. Exposição histórica no Fórum de Foz do Iguaçu conta a memória do centenário do município. Catedral Nossa Senhora de Guadalupe começa a ganhar cara de atrativo turístico em Foz do Iguaçu. Itaipu reforça a opção de passeio turístico no Lago de Itaipu. 11 horas e 6 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e a temperatura neste instante aqui na área central da cidade está na casa dos 24 graus, tempo bom aqui na fronteira, umidade relativa do ar de 64% e ventos a 13 km por hora. Para hoje existe possibilidade de pancadas de chuva, especialmente no período da tarde, final da tarde, início da noite. As temperaturas máximas chegam agora por volta da 1 hora aos 30 graus e as mínimas no período da noite caem aí para 15, 16 graus, segundo o Cimepar. Para amanhã, domingo, a previsão do tempo é de tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas, temperaturas entre 17 e 25 graus, visibilidade reduzida no período da manhã. Segunda-feira, também previsão aí de visibilidade reduzida nas primeiras horas do dia. Sol entre nuvens no período da tarde, mas ao longo do dia, chuvas e trovoadas, temperaturas entre 17 e 27 graus, é o que prevê aqui o CIMEPAR, que aponta, inclusive, que até quarta-feira devemos ter um tempo instável na região oeste do Paraná, possibilidade de pancadas de chuvas ao longo deste período. Os aeroportos aqui da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens neste momento, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu. O aeroporto internacional Cataratas aqui em Foz fecha todos os dias das 7 ao meio-dia, em razão de obras programadas pela Infraero ali no local. O próximo voo a chegar no aeroporto de Foz do Iguaçu deve acontecer aí essa operação a partir aí do meio-dia e 10. Temos também previstos vários voos nessa faixa de horário entre meio-dia e uma hora. São 4 chegadas e também 4 partidas previstas para essa faixa de horário. Portanto, você que está indo já ao aeroporto, fique atento quanto ao aumento no tráfego de veículos na BR-469. Vamos falar também a respeito do trânsito nas rodovias de acesso aqui à região. A BR-277 continua com movimento maior no sentido Foz do Iguaçu. Isso pode ser visto ali na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu e também no próprio perímetro urbano de Foz, onde temos neste instante fila no trevo da Costa e Silva para quem vai pegar essa avenida em direção ao centro de Foz. Na região da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, a movimentação por ali diminuiu no sentido Paraguai, inclusive já não temos mais fila aí no sentido Paraguai. Quem está fazendo esse trajeto consegue fazer de maneira rápida. O trânsito está ficando cada vez mais complicado para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil. Temos agora fila em quase toda a extensão da Ponte da Amizade até a chegada na aduana brasileira para quem está vindo aí de Ciudad del Este rumo a Foz do Iguaçu. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, por ali, lentidão somente na aduana de Porto Iguaçu. No lado brasileiro, o trânsito está tranquilo, fluindo de maneira rápida. No lado argentino, que se tem aí esse processo um pouco mais demorado para a passagem pela aduana. Cataratas do Iguaçu, vazão neste momento aqui na fronteira, 1.100 litros de água por segundo, cerca de 20% abaixo do normal para esta época do ano, mas com muita água realmente ali nas cataratas. Parece pouco, 1.100 litros de água por segundo, ou melhor, 1.100 metros cúbicos de água por segundo, mas é muita água realmente ali nas cataratas, vale a pena aproveitar para fazer a visita. Na usina de Itaipu, os atrativos do complexo turístico funcionam com algumas restrições no dia de hoje devido ao Iron Man. A visitação a pontos que estão abertos agora, como é o caso do Refúgio Biológico e do Eco Museu de Itaipu, é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos, os vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram na última segunda-feira a nova lei do táxi no município. A votação foi em primeira e segunda discussões e o projeto aguarda agora a sanção do prefeito Reni Pereira. Em entrevista à repórter Adriana Cardoso, o presidente do Sindicato dos Taxistas de Foz do Iguaçu, Marcílio de Oliveira Martins, falou sobre a importância do regulamento. Nós estamos aí, na verdade, numa guerra, né? Tem de longas datas, foram várias vezes, foi colocado na Câmara e tivemos que recuar. O Marinho, os vereadores, estão tentando aprovar um projeto de lei que seja favorável a nós. Que o trabalhador de Foz do Iguaçu tenha segurança no seu trabalho. Porque do jeito que está hoje, vai ter que ficar, chega num ponto de táxi. O cara simplesmente tem uma camisa que ele esqueceu, não está com a camisa do táxi, simplesmente ele está aí com uma carteirinha vencida, põe o carro do táxi em cima de um bicho e põe no bicho e leva para o pátio da Foz Trans. Aí fica lá 3, 4 dias, uma semana, pagando guincho, pagando diária, pagando multa. Isso vem acarretando em cima do taxista, acho que ficou até mesmo. O taxista é uma classe trabalhadora pobre, entendendo? E enfrentando essas dificuldades simplesmente no fiscal, porque ele tem uma portaria, porque ele tem uma carteirinha, ele chega e na rodoviária mesmo de Foz do Iguaçu, uma rodoviária internacional também, que é Foz do Iguaçu de turista, simplesmente o fiscal chega e recolhendo o táxi. Fica feio. Um táxi zero, muitas vezes, 2013, 2014, novo em cima de um guincho levando um pátio. E chegou a ponto que nós temos 8 a 10 táxis ser dentro do pátio do Foz Trans. E nós temos uma dificuldade muito grande dentro do Foz Trans, para a doutora Soraya, que é da assessora jurídica, uma mulher concursada, e ela bate no peito e diz: aqui é assim e aqui ninguém mexe. E nós, com os vereadores aí, o Reni Pereira, o prefeito, e aí vários políticos estão nos ajudando e nos incentivando. Então, mas a dificuldade era essa. Colocava ali na Foz Trans e ela não concordava. E aí nós tínhamos que tirar a Foz Trans, colocar na Foz Trans. Mas hoje, tivemos que engolir alguma coisa, que não conseguimos sair do centro, que é caso que é, tivemos que engolir alguma coisa, mas hoje vai ser aprovado na Câmara a lei então, da licitação do CRAT. Que a licitação é? O que é a licitação? Nós se aproveitarmos nos CRATs. Porque hoje nós temos uma permissão do prefeito. E por ela ser permissão, simplesmente o fiscal chega, é permissão, ele entra no táxi e recolhe. Então, quando for passar a licitação, ele passa a ser dono, proprietário do meu alvará. Então, vai causar uma dificuldade para ele. Se ele mexer no meu táxi por mim, ele vai ter as consequências para ele. Então, é por isso que nós estamos aprovando essa lei hoje. Eu creio que, se Deus quiser, hoje vai ser aprovado. É mais de ano aí que nós temos nessa batalha, nessa guerra, por pessoas que não entendem o transporte, não entendem o que é um táxi, o sofrimento de um taxista, às vezes ganhando mínima coisa, encontrando uma pessoa que está sentada no seu gabinete, das suas teorias, dos seus pensamentos, querendo prejudicar uma caixa que está trabalhando. Eu creio que hoje vai ser um basta nisso tudo. Muito bem. Seu Marcílio, quantas novas permissões serão, ou licitações, né, de táxi? Hoje a Foz do Iguaçu já contém com 377, mas quando nós pedimos novos táxis, novos alvará para o prefeito, ele disse: Marcílio, ser um barrado na lei de 1.200 habitantes por um táxi. Tem que baixar. Aí nós baixamos. Marina, foi um projeto de lei dele, baixou de 1.200 habitantes por um táxi para 600 mil habitantes por um táxi. Então, o Foz do Iguaçu cabe hoje, pela lei, 49 novos alvará. Então, vai ser 377, mais 49, vai dar 426 táxis para a Foz do Iguaçu. A população vai ganhar, e os taxistas vão ganhar, as pessoas que estão aí 20 anos no sofrimento, esperando o seu alvará, para ele ser dono do seu alvará. Mas, infelizmente, nós encontramos no caminho aquelas pessoas que não têm entendimento. Não sabem o que é um táxi, não sabem o que é um alvará, não sabem o que é um sofrimento de um taxista. Aí simplesmente pelos seus pensamentos querem barrar o direito do trabalhador. Essas as palavras de Marcílio de Oliveira Martins, presidente do Sindicato dos Taxistas de Foz do Iguaçu, lembrando que essa regulamentação ali do táxi foi aprovada ali na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e aguarda, portanto, a sanção aí por parte do prefeito Reni Pereira. CBN Turismo. 11 horas e 21 minutos e financiadas com apoio dos próprios fiéis, as obras na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe seguem avançando em Foz do Iguaçu e tornando-se também um ponto turístico da cidade. Em entrevista à CBN Foz nesta semana, a engenheira Eneida Amaral deu detalhes sobre a construção e os trabalhos de paisagismo, sendo possível inclusive visitar as obras durante a semana e também no domingo. Nós estamos com o trabalho de iniciando a parte dos acabamentos da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nós já aprontamos a parte da secretaria, que hoje a secretaria da catedral já atende lá na obra, na construção, entendeu? Nós já estamos trabalhando com a parte da Capela do Santíssimo, nós já estamos na fase da construção civil, nós já estamos basicamente no acabamento, agora bem no final do mês de agosto, nós já vamos entregar a parte da construção para poder começar os andamentos já da parte religiosa, que são o altar, os bancos e para os atendimentos já provavelmente setembro já podemos atender com as missas diárias, né? E nós estamos também com uma empresa da Foz Metal, que nós estamos trabalhando na catedral com o fechamento da nossa cobertura, que nós estamos fazendo os fechamentos com uma estrutura para colocação dos vidros e posteriormente dos vitrais e fazendo os forros externos da cobertura. para o futuro, para o ano que vem, nós podemos já dar o andamento do acabamento interno já da nave, né? E nós estamos agora empenhados com a parte do paisagismo, que nós já estamos dando entrada na documentação da Prefeitura Municipal com a liberação para nós podermos tirar as árvores existentes lá, que elas se encontram... bastante irregulares, né? São árvores exóticas e apresentam bastante fungos, doenças e um crescimento desordenado. E para podermos já colocarmos novas árvores, que são árvores nativas, né? Nativas das nossas regiões. E fazemos uma parte da topografia, onde nós podemos proporcionar a parte do estacionamento para os visitantes da catedral e os turismo, né? Que nós temos a parte do turismo religioso, onde nós estaremos também apresentando o estacionamento para veículos, atendimentos especiais, ônibus, né? Para poder oferecer à população também um jardim, um paisagismo muito bonito ali na catedral e na própria Vila A, que merece também, né? E também gostaria de aproveitar que todos aqueles que são fiéis, que doaram para a catedral, a gente gostaria muito de recebê-los ali na catedral para eles verem como que está sendo aplicado o dinheiro que eles estão contribuindo conosco. Então, nós gostaríamos que viessem até nós visitarmos. Nós estamos ali à disposição, trabalhamos direto de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, das 14 às 18 horas e no sábado também. No sábado não há trabalho das empresas na catedral. Então, a gente fica com espaço livre para poder mostrarmos todo o andamento da obra para as pessoas conhecerem. O dia especial mesmo para vir conhecer e andar lá sem nenhum problema é no sábado. Entendi. Nós estamos à disposição no sábado das 8 até as 16 horas direto. Nós estamos trabalhando direto das 8 horas até as 16 horas. Nós estamos à disposição e queremos muito que isso aconteça. Essas palavras de Eneida Amaral, engenheira das obras da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu, em entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 25 minutos e nova aposta de Itaipu para incrementar a oferta turística na fronteira. Os passeios de barco do catamarã ocorrem diariamente em várias opções de horários. Em entrevista à CBN, o gerente comercial do Complexo Turístico Itaipu, Guilherme Laurino, deu detalhes sobre o passeio. Porto Catamarã, né, tem toda a infraestrutura para receber os turistas. O acesso é sempre feito aqui pelo centro de recepção de visitantes. Então, o turista, o visitante, o morador, chega aqui no centro de recepção de visitantes e ele é levado pelo nosso pessoal até o Porto Catamarã. Temos 4 horários diários, né? Às 11 da manhã, às 12h30, às 15 horas e às 17h30. Isso de segunda a segunda. Sextas e sábados nós temos também a iluminação da barragem, seguida com a navegação e jantar a bordo. Então, a quantidade assim, de opções para se realizar a visita é bem grande, bem significativa. E como é que vem sendo até a procura com relação a esse tipo de passeio? Porque, sem dúvida alguma, é uma opção diferente, né? Poder navegar ali nas águas do Lago de Itaipu. Como é que vem sendo essa procura? Então, a gente percebe que não só turistas, mas moradores têm ligado bastante, têm feito as visitas conosco. E o horário do pôr do sol, né? Que a cidade aqui oferece, um dos pôr do sol mais lindos, do Brasil, sinal do mundo, a oportunidade única de poder contemplar o do lago está sendo utilizado por muitas pessoas. Então, a gente nota uma procura bem significativa no horário das 17h30 e às 21h, quando nós temos a navegação com a iluminação. Então, esses são os horários de maior procura e os outros durante o dia são consequentes também. O pessoal começa a procurar, se adequando às visitas que nós temos durante o dia. Lembrando que faz parte do circuito que nós temos aqui, como você bem comentou. Então é bem tranquilo a pessoa vir e passar o dia conosco, né? Desde uma visita panorâmica até um refúgio biológico, um ecomuseu. Tem bastante coisa para se fazer aqui, realmente. Com relação até à política de Itaipu quanto à visitação dos moradores aqui da região, vale a gente frisar que hoje em dia, apresentando o documento de identidade, o passeio em Itaipu é gratuito. Um documento, na verdade, comprovando a residência aqui na região, nos municípios lindeiros ao lago e ao parque. Para este passeio específico do catamarã, há algum tipo de desconto e benefício para os moradores aqui da região? Sem dúvida. O morador ele vai ter o benefício de 50% de desconto na navegação. Então, o que, que ele vai pagar? Ele vai pagar somente 50% de desconto, sendo que a visita panorâmica com o morador ele já tem como gratuidade. Então, fica bem tranquilo. E além, como você disse, né, os municípios inteiros em torno do parque, 4 municípios do lado do Paraguai e 4 municípios da Argentina, também tem esse benefício. Então, o convite é extensivo aos brasileiros, né, aos moradores aqui da região, aos irmãos paraguaios e irmãos argentinos também. E reforçamos aqui também que até uma gentileza que o Complexo Turístico Itaipu está fazendo aqui com os ouvintes da CBN, no programa CBN Turismo, vamos sortear aí um par de cortesias para o passeio do catamarã. Vale a pena fazer o passeio, Guilherme? Vale sim, eu já estou quase um expert em navegação, fiz várias vezes e posso garantir que cada vez que você faz é uma sensação diferente. Então, nós que temos esse privilégio, temos esse lago, tudo isso aqui à disposição da gente, uma grande obra, não podemos perder a oportunidade. Fica o convite e a gente vai ficar muito feliz e agradecemos a equipe da CBN pela oportunidade de disponibilizar esse ingresso para que as pessoas venham conhecer e depois simplesmente confirmar aquilo que eu estou afirmando aqui para vocês. Muito obrigado, Guilherme. E essas as palavras, então, do Guilherme Laurino, gerente comercial do Complexo Turístico Itaipu. E você ouviu aí, estamos disponibilizando um par de cortesias para este passeio do catamarã. Você pode participar, nós vamos fazer daqui a pouco esse sorteio, pode participar entrando em contato aqui com a CBN. O telefone é o 3523-2211, 3523-2211, é só ligar e deixar seu nome e telefone daqui a pouquinho aí por volta de 11h50, vamos fazer esse sorteio aqui na rádio que toca notícia. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do mega centro cultural projetado por Oscar Niemeyer, que será construído na região da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 35 minutos aqui em Foz do Iguaçu e os frequentadores do Bosque Guarani, o zoológico situado na área central de Foz do Iguaçu, ficaram mais tristes nesta semana com a notícia na quarta-feira da morte de um dos moradores mais ilustres do local. Trata-se da onça Tonhão, que foi transferida para o zoológico em novembro de 2013, após 6 anos no Refúgio Biológico Bela Vista, também aqui em Foz do Iguaçu. Com 21 anos de idade, Tonhão vivia em um recinto com 109 metros quadrados, equipado ali com áreas de descanso, exercícios, piscina natural. O animal estava doente há cerca de um mês e a causa da morte, ao que tudo indica, foi natural em razão da velhice. A onça pintada é o símbolo do zoológico de Foz do Iguaçu. E foram apresentados aqui na cidade nesta semana os projetos de reforma das Praças da Paz, da Bíblia e do Mitre. O projeto da Praça da Paz, no centro da cidade, prevê a eliminação da pista de rolamento que existe ali no local, um mirante, a implantação de um lençol d'água, instalações de um piso de concreto para eventos culturais e um palco para pequenos shows e uma pista de skate. Na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, o projeto tem como objetivo a instalação de elementos de ferro simbolizando árvores, também um grande pergolado em frente ao Teatro Barracão. Já na Praça do Mitre estão previstos pergolados, fontes e bancos. As obras serão custeadas com recursos do programa Paraná Cidade, também de Itaipu Binacional. Previsão é que as obras comecem em dezembro de 2014 ou janeiro de 2015. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu ganhará um mega centro cultural para abrigar e expor coleções das mais diferentes áreas do conhecimento. Em entrevista à CBN Foz, a representante da Associação Internacional de Expansão da Conscienciologia, Carla Ullmann, deu detalhes sobre o empreendimento, o mega centro cultural Holoteca, que terá ligação direta com a Avenida das Cataratas e também um hotel de luxo nas proximidades. Um mega centro cultural. A proposta é construir um centro de cultura bastante ampliado aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o objetivo é que este centro cultural, este mega centro, ele fique sediado no bairro da Cognópolis, que significa Cidade do Conhecimento. É um bairro que nós já sabemos que está em andamento. Para o ouvinte que ainda não conhece, fica o convite para que vá fazer uma visita. Ali no finalzinho da Avenida Felipe Wancher, né? Seguindo reto pela Felipe Wancher, depois que termina ali o asfalto, já dá para localizar, né? É, exatamente. Logo após o... passamos o Consulter, vamos em frente, chegamos e vemos uma placa do lado direito descrita Cognópolis. Lá nós temos o local onde nós temos as instituições conscienciocêntricas, as instituições que tratam de elaborar as pesquisas da ciência conscienciologia, e na sequência encontramos os condomínios. O megacentro cultural, ele irá se localizar na Avenida Maria Bubiak, em frente ao condomínio Vila Consciência. E, para quem sabe, a Maria Bubiak, ela tem uma saída para a Avenida das Cataratas. O objetivo é que ela realmente se torne um ponto de encontro de turistas dentro dessa área turística que existe em Foz do Iguaçu. Este megacentro cultural Holoteca, eu já vi alguns dos itens que vocês têm ali na Holoteca, pequenas exposições, né, no shopping, em vários pontos aqui da cidade de Foz. Será um espaço destinado a abrigar os mais diferentes tipos de objetos? Exatamente. Hoje a Holoteca, que significa o conjunto de várias coleções, já existe dentro do CAEC, na Rua da Cosmoética. Temos na Holoteca mais de 850 mil artefatos do saber diferenciados. Então, o que seriam esses artefatos de saber? Nós os organizamos em tecas, que são coleções, e podemos encontrar a biblioteca, que é uma coleção de livros, a conquilioteca, que é uma coleção de conchas, a filatelioteca, que é uma coleção de selos, e por aí vai. Temos também a maior coleção de gibis da América Latina, que é a Gibiteca. Então, temos hoje 300 coleções diferenciadas dentro da Holoteca, e este espaço ele já é aberto ao público, porém, ele está pequeno, Guilherme. Nós precisamos, né, de um espaço maior, e para você ter uma ideia, hoje este acervo, ele está alocado dentro de uma área de 750 metros quadrados. Praticamente, nós não conseguimos expor nem um terço das coleções que nós temos. E com o projeto do Megacentro Cultural Holoteca, que é uma arquitetura grande, doada pelo Oscar Niemeyer, nós teremos 12.500 metros quadrados de área construída, com uma previsão de expansão de mais 5 mil metros quadrados. E o objetivo principal é que nós possamos ter espaços muito amplos para poder fazer a extroversão desses artefatos de saber, ou seja, para que nós possamos mostrar ao público de maneira organizada essas coleções, para que o público, ele possa entrar de uma maneira e sair de outra. O objetivo é adquirir cognição, adquirir conhecimento e possibilitar a democratização cada vez maior da educação no país. E é uma obra realmente bastante grande e bastante complexa, até porque conta aí com um projeto do Oscar Niemeyer. A gente sabe que os projetos do Oscar Niemeyer, eles têm uma complexidade extra para sua execução. Previsão de término aproximadamente no ano de 2016? Nós estamos pensando ainda, planejando em realizar esse empreendimento em etapas. Então, em primeiro lugar, nós temos que destacar a questão dos custos do empreendimento. Nós estamos com uma orçamentação realizada, colocando aí, nos mostrando que nós teremos que aportar 50 milhões de reais para conseguir erigir essa primeira fase, que é 12.500 metros quadrados. Então, como é que nós pensamos em fazer a captação destes recursos? Em primeiro lugar, nós estamos nos preparando juridicamente para pleitear, junto ao Ministério da Cultura em Brasília, os benefícios da Lei Rouanet. Uma vez a AIEC, que é a Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, obtenha o título de proponente da lei, nós iremos fazer uma campanha junto ao empresariado, não só de Foz do Iguaçu, mas do Brasil todo, que tenha interesse em patrocinar esse projeto, esse mega projeto, esse mega complexo educacional. E o objetivo, ele não é simplesmente o de doação. Claro, o empresário que quiser doar, nós estamos de portas abertas. As pessoas físicas que queiram doar qualquer valor, nossa, vamos receber com muita alegria. Mas, por exemplo, a Lei Rouanet, ela permite que o empresariado, ele pegue a aquele percentual de lucro que ele vai pagar ao governo, e ao invés dele adentrar esse recurso no cofre do governo, ele deixa esse recurso para a sua própria cidade, para o seu, aquele empreendimento que ele vê que vai ser realizado, que vai ser feito, que vai efetivamente poder ajudar a população. Então, imagina que bacana, Guilherme, nós temos aí o empresariado de Foz do Iguaçu nos apoiando, e ao invés do dinheiro ir para aquela, o caixa do governo, e se perder lá para outros projetos ao longo do Brasil, que esse dinheiro do empresariado fique aqui na cidade mesmo, através de um projeto que vai dar muita visibilidade para a cidade e para as próprias empresas locais. Então, a ideia é, na medida que nós formos captando, nós vamos construir aos poucos. Previsão de término dos 12.500, eu penso que final de 2016, início de 2017, sendo otimista. Mas vamos ter que trabalhar com a condição de recursos. Inclusive, com relação ao andamento da obra, temos até... Foi colocado agora, saiu na semana passada, uma informação a respeito da construção deste megacentro no jornal A Gazeta do Iguaçu, e aquela foto que aparece ali não é do centro, é do hotel que está sendo construído ali na área da Conscienciologia? Isso, exatamente. Nós tivemos uma reportagem que saiu no dia 22 de agosto na Gazeta, sobre o megacentro cultural, colocando, né, explicando o que é a Holoteca, no que ela consiste. Só que houve um erro e foi inserida a foto do hotel que já está em construção, o hotel da Cognópolis. Então, veja, muitas pessoas me ligaram perguntando, puxa, mas eu não sabia que o megacentro já estava nesta fase. Então, eu gostaria de esclarecer que o megacentro ainda não está nesta fase, que o megacentro ainda está na fase dos planejamentos estratégicos, porém, o hotel da Cognópolis, que é um hotel destinado ao público que queira se hospedar num balneário bioenergético, num balneário onde eles irão encontrar uma vegetação de mais de 11 mil metros quadrados na frente, ele estará quase pronto, provavelmente para ser lançado agora no final de outubro, mas deve iniciar efetivamente, né, a condição da hospedagem no ano que vem. Então, esta foto que saiu no jornal é a foto do Hotel Mabu Interlúdio. Para quem quer saber mais a respeito do projeto deste megacentro, há informações disponíveis na internet, formas de contato, qual que é a recomendação? Sim, pode entrar em contato pelo telefone 2102-1411 na IEC, qualquer pessoa lá está habilitada a atender o empresariado. E também na internet, www.ordiaec.com.br. Essas as palavras de Carla Uman, representante da Associação Internacional de Expansão da Conscienciologia, sobre o Mega Centro Cultural Holoteca, Holoteca, com um projeto do Oscar Niemeyer, que será construído no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos, foi aberta nesta quinta-feira no hall de entrada ali do Fórum de Justiça em Foz do Iguaçu, a exposição Iguaçu 1914, que conta a história do Poder Judiciário e também da própria cidade. Em entrevista ao programa CBN Foz, o juiz de direito e presidente da comissão organizadora, Geraldo Dutra Andrade Neto, deu detalhes sobre essa mostra. Essa exposição, ela marca os 100 anos do Poder Judiciário na cidade de Foz do Iguaçu. Essa instalação se deu concomitantemente ao município no dia 10 de junho de 1914. E esse momento histórico está registrado numa ata constante do acervo da primeira vara civil da comarca de Foz do Iguaçu, da qual eu sou o juiz de direito. Como é que surgiu essa iniciativa até de realizar este trabalho que, pelo que eu vejo ali, reúne documentos, fotos, móveis antigos? Como é que surgiu tudo isso? Surgiu da necessidade de a gente mostrar para a comunidade essa participação do Poder Judiciário, desde o início da emancipação política da cidade. São muitos documentos interessantes e que estavam nos arquivos sem as pessoas terem conhecimento. Agora eles vêm a público e podem auxiliar nas pesquisas e aguçar o interesse das pessoas pelos fatos históricos da cidade. Houve também todo um trabalho até de museologia para resgatar muitos desses arquivos? Os arquivos, na verdade, fazem parte do acervo da minha vara, da primeira vara civil, alguns da primeira vara criminal e alguns da direção do fórum. Na verdade, foi um trabalho de conta-gotas ali, tentar pegar alguma coisa interessante, pescar um documento ou outro nos processos judiciais, nos livros, E a gente teve boa surpresa, achamos uma ata de uma posse de um prefeito e vereadores aqui na década de 30, que estava no meio de um livro da Justiça Eleitoral lá na minha vara, que é uma ata inédita, ninguém tinha conhecimento dela. Achamos documentos interessantes também no meio de outros processos judiciais. Ou seja, ainda há lá no fórum coisas muito preciosas que a gente vai descobrir com o tempo. E eu até, algum tempo atrás, chegou à minha mão um livro que foi reeditado, inclusive, pela Travessa dos Editores aqui no Paraná há pouco tempo, mostrando algumas atas da antiga colônia de Foz do Iguaçu, antes ainda de virar município, mostrando ali algumas reclamações dos cidadãos, e a gente nota que, com o passar do tempo, muitas das reclamações, das questões até que eram levadas às autoridades, não mudaram. Esse é o caso do judiciário também, muitas brigas atuais continuam sendo vistas nos arquivos também, eram registrados esses tipos de desentendimentos com relação a terras e tudo mais, nos arquivos aqui de Foz? Esses problemas de terras são comuns, né? Desde a época da emancipação política, enfim, cada época tem as suas peculiaridades. Mas a gente tem lá nos nossos acervos várias questões envolvendo terras. Também com relação à fotografia, são várias imagens que puderam ser resgatadas durante este trabalho? As imagens, tirando uma coisa ou outra, assim, de imagens de uma criança que estava lá no processo judicial, foram cedidas pelo projeto Resgate das Cataratas e outros cidadãos. Algumas da direção do fórum, da construção do prédio no atual fórum, estavam lá na direção. E é até interessante falar da questão da história do fórum, porque muita gente hoje em dia até esquece, mas o fórum, ele ficava aqui no centro da cidade, inclusive um dos edifícios mais recentes aí com relação ao fórum, é esse onde fica a Fundação Cultural hoje em dia? O edifício da Fundação Cultural era o antigo fórum, até 1996. Né? Ele foi construído no começo da década de 50 e de 55 a 96, o Fórum de Justiça estava lá instalado. Depois passou, então, ao atual prédio, ali na rua, na Avenida Pedro Basso. Avenida Pedro Basso, ali na 1001. Região, exatamente, próximo ali a onde estão as torres de TV também, toda a delegacia de Polícia Civil também, para o pessoal conseguir situar exatamente a localização do fórum, embora, claro, o fórum seja um prédio bastante conhecido. E essa exposição, ela fica logo na entrada ali do fórum. O acesso livre à população, como é que funciona? O acesso é livre à população das 9 às 18 horas. Qualquer pessoa pode ir lá e acompanhar a exposição. Tem lá um livro de visitas. Então, o acesso é o mais amplo possível. Essas palavras do juiz Geraldo Dutra, presidente da comissão organizadora da exposição Iguaçu 2014, sobre a história de Foz do Iguaçu, uma entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir, no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também fazer o sorteio aí do par de cortesias do Catamarã. Você pode participar ainda, entre em contato conosco aqui, 3523-2211, 3523-2211, 2 minutinhos aí para ligar e deixar o nome e telefone. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 54 minutos aqui em Foz do Iguaçu e ligações encerradas neste momento aí para o pessoal que está participando dessa promoção, o sorteio de um par de cortesias para o Catamarã, passeio ali no Lago de Itaipu. Agradecemos aqui a participação de todos que prestigiaram aí esta promoção. Na sequência já vamos anunciar aqui esta cortesia que é concedida pelo Complexo Turístico Itaipu. E foi lançada nesta sexta-feira de maneira oficial a 4ª edição da Feira de Artesanato do Mercosul na cidade de Puerto Iguaçu, no lado argentino da fronteira, um evento que ocorre entre os dias 8 e 13 de outubro no Centro de Convenções e Eventos do Hotel Amerian. Prefeitos e autoridades da região de fronteira prestigiaram este lançamento desta feira, que é de grande importância na Argentina e atraiu aí no ano passado mais de 13 mil visitantes. Artesãos de Foz do Iguaçu confirmaram presença. E a mostra que levou 20 carros antigos e veículos elétricos a mais de 25 mil pessoas de várias partes do Brasil ali no Cataratas JL Shopping em Foz do Iguaçu termina neste domingo. A exposição denominada Do Passado ao Futuro é organizada pela revista Sobre Rodas, um acervo que mostra uma viagem no tempo desde modelos clássicos da década de 20 até a última tecnologia com os veículos elétricos. Um dos grandes diferenciais foi a programação cultural que atraiu imprensa e também moradores da região. E lembrando que o acesso a essa exposição é gratuito nos horários de expediente ali do Shopping Cataratas. Não deixe passar essa oportunidade aí de prestigiar até amanhã essa exposição de carros antigos. CBN Turismo. E vamos anunciar aqui já o vencedor desta promoção, um par de cortesias para o passeio do Catamarã no Complexo Turístico Itaipu, uma oferta especial do Complexo aos ouvintes da CBN. Tivemos várias participações aqui na rádio que toca notícia e o vencedor, anote aí você que está nos ouvindo, é o Roberto Antônio Busnello, final de telefone 2941. Roberto Antônio Busnello, vamos entrar em contato aí na sequência já para repassar então, dar as informações aí de como fazer para resgatar este par de cortesias. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. No Zeppelin Old Bar, na noite de hoje, acontece aí a festa Groove and Roll, em homenagem ao ritmo groove, muito popular no rock nos anos 90. No Balinas Pub, festa 70, 80 e 90, London Club, especializado em música eletrônica, apresentação do DJ Ita. Para quem gosta de sertanejo, no Woods Bar, apresentação hoje do cantor Gabriel Ismanioto. Ou no Music Hall, música eletrônica, você pode também conferir opções de entretenimento noturno aqui na região, não apenas em Foz do Iguaçu, mas também em casas noturnas do Paraguai e da Argentina. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 30 de agosto de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Na sequência tem um repórter CBN. Logo depois, meio-dia ou meio-dia 50, horário eleitoral gratuito. E depois, meio-dia 50, revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.